Jesus transformado, para conhecer sua vontade, com meu rosto desvendado, em todo o meu agir e falar, no meu sentir e no meu pensar, eu quero em todo o meu andar ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Ser um discípulo, tomar a cruz, seguir seus passos, ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Andar, andar no Espírito, ser cheio de amor, de mim mesmo me esvaziar, servir ao meu Deus com grato louvor, viver para o adorar. Andar no Espírito, ser cheio de amor, de mim mesmo me esvaziar. Servir ao meu Deus com grato louvor, viver para o semelhante a Jesus, no meu andar, semelhante a Jesus, em tudo que eu faço, que eu penso, que eu digo, semelhante a Jesus, em toda a minha vida. Eu quero ser semelhante a Jesus. Ser um discípulo, tomar a cruz, seguir seus passos, ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus.